Amados filhos e filhas, nesta hora da misericórdia, eu quero crer no impossível. Eu creio no Deus do impossível. Você também não crê? E é por isso que nós rezamos pedindo misericórdia, Senhor. Compaixão todos os dias. Nessa hora da misericórdia, primeiro é o terço da misericórdia. Obrigado àqueles que ligaram, rezaram ao vivo. Padre, qual é o número para falar com o Senhor? É 0, operadora 41, 3221, 6070. Filhos e filhas, dia a dia nós vamos nos dando conta de como Deus faz maravilhas. Nós rezamos o terço da misericórdia e toda terça-feira nós lembramos de quem? Dos doentes. Senhor, abençoai os doentes. Abençoai aqueles que se afiam às nossas orações. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Meu nome é Eurico e eu moro na Roseira. Eu tinha o peito quebrado há 37 anos. Num dia de terça-feira, quando o senhor estava fazendo a oração para os enfermos, padre, eu estava de joelho em frente do rádio, com o peito inchado, queimando de dor. Quando o senhor mandou que pusesse a mão em cima da dor, eu coloquei a mão em cima da dor e foi apropriada, recebi a graça, fiquei curado. Graças a Deus. Deus é misericordioso. Deus é poderoso. Deus tem poder. Obrigado, padre. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, minha Mãe Santíssima. A sua bênção, padre. Todo louvor, filho, e toda glória a Ele, a Jesus e Nossa Senhora Maria Santíssima. Que bom que o Senhor se apropriou da graça de Deus. E se você, filho e filha, se apropriou da graça de Deus, dê o seu testemunho. Vamos lá? Terça-feira, Bíblia aberta, cartilha de oração. Palavras de salvação. Somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre, Senhor, para escutar. O Evangelho de hoje é João 16, 5 a 11. João 16, 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos falei assim, os vossos corações se encheram de tristeza. No entanto, eu vos digo a verdade, é bom para vós que eu vá. Se não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça, ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai. De modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse nesse texto que eu acabei de proclamar: o envio do Espírito Santo está condicionado à volta de Jesus ao Pai. A ação do Espírito Santo é em favor da comunidade dos discípulos, para dar continuidade à missão de Jesus. Um aspecto importante da ação do Espírito Santo, que no texto é chamado de defensor, paráclito, é que ele está voltado contra o mundo, se opondo a tudo que fere o reino. O Espírito Santo é aquele que vai executar a sentença divina contra o mundo fechado para Deus. Por que o Espírito Santo condenará o mundo? Primeiro, porque o mundo está fechado na incredulidade e rejeitou o Filho de Deus. É a raiz, é a ação do mal. Segundo, o mundo está fechado na injustiça. A volta de Jesus fará com que o Espírito Santo venha clarear o caminho de uma justiça mais ampla. Espírito Santo de Deus, somos necessitados dos teus dons. Espírito Santo de Deus, somos necessitados da tua presença, Senhor. Vem, cumpre a promessa. Invoca o Espírito Santo. Espírito Consolador. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Paráclito do Pai. Revela o teu poder, revela o teu amor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você está escutando o apelo? Vem, Espírito Santo, inunda minha vida. Você que está me acompanhando, faça esse pedido. Vem, Espírito Santo. Vem, liberta toda a opressão. Vem, derruba as barreiras. Vem, Espírito do Senhor, sobre as nossas comunidades. Vem, converte o meu coração, sagrai a minha vida em tua santa unção. E é exatamente pelo impulso do Espírito Santo que nós vamos pedir a bênção dos doentes, pelos enfermos. Tem alguém enfermo? Você escutou aquele senhor que dizia, né? Se apropriou da graça. Me apropriei da cura. Então, Espírito Santo de Deus, desce sobre aqueles que estão acamados, sobre aqueles que estão me acompanhando com o seu radinho e não tão bem de saúde, estão desacursuados, como diz os antigos. Faça como o seu Eurico lá de Roseira, se aproprie da graça. Abençoai, Senhor, na força do teu Espírito Santo, aqueles que estão passando por enfermidade, que nesse exato momento estão sentindo dor. Tire, Senhor, essa dor do corpo, essa dor nas pernas, essa dor na cabeça, essa dor na coluna. Colocamos os doentes que estão desenganados dos médicos. Dai esperança, Senhor médico dos médicos. Abençoai a água, os remédios. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã.